pouco fosse tudo pra nós. Seu sorriso me deixaria sem ar. E ainda que o pouco fosse tudo pra nós, a gente teria gente. E ainda que o pouco fosse tudo pra nós, seu sorriso me deixaria sem ar. E ainda que o pouco fosse tudo pra nós, a gente teria gente. Bem que eu me lembro da gente sentado ali, bolando um baseado e um plano pra mudar de vida. Virar uma divindade, me vingar de quem sorriu no meu choro. No mínimo eu pago minhas dívidas. Eles botaram nas ruas armas e drogas, no mínimo duas formas de morrer, um barril de pólvora. Só não contavam com meus mil motivos pra continuar vivo. É que quem tem boca come, quem tem fome devora. Sou Conceição Evaristo, preciso Olavo. Me pire com espinho das rosas, eu prefiro o cravo. Eles têm muito esconde, nós tem pouco e divide. Irmão, só quem nunca apanhou se sente bem quando agride. Já não temo revólver, então seguro revide. Num dia de chuva qualquer, no seu menor deslize. É por quem paga ingresso, honra o nome no bid. Gata, eu te disse lá atrás que tua vive igual Divi. O sangue é consequência, juro que eu nunca quis isso. Só eu e você e Luanda, o sucesso é o revide. Quando senta me acalma, tenta fazer eu desistir. Tô preso nessa guerra, só pros nossos ser livre eu juro. Que ainda que pouco fosse tudo pra nós, seu sorriso me deixaria sem ar. E ainda que pouco fosse tudo pra nós, a gente teria gente. E ainda que pouco fosse tudo pra nós, seu sorriso me deixaria sem ar. E ainda que pouco fosse tudo pra nós, a gente teria gente. No fundo que me move é imaginar meus bisnetos contando pros tataranetos que eu errei muito, mas não fui omisso. E que eu era tipo um gato, mané. Porque a queda sempre vinha e eu caía de pé. Parecia ter sete vidas, pois não morri com a FAO. Mas que o segredo pra isso tudo era minha voz, sua fé. Final da liberta e meu rosto no fly. Por um segundo, juro, lembrei bem de tudo que fui. E percebi que tive que saber ser rio e seguir o curso. Já que no fim, pra grandeza do oceano é que a água flui. Todos dizem ser o melhor, o coach, mas tipo Guardiola eu mudei esse jogo, coach. Sobrevivo na tempestade, no iate ou bote, com a coragem de Aristarc e a tropa do rei da noite. Minha mãe dizia, esse menino é fogo, entendo, eu dava trabalho pra ela. Anos depois ainda faz sentido, porque eu quis esquentar essa porra, mesmo fora da panela. Relíquia que nem Orkut, meus manos me impedem de morrer, são minhas horcrux. Passei ileso a caça às bruxas tipo Ocus Pocus. As paredes são de cimento, eu mesmo pus os blocos. 70% desses caras são falsos, 100% gostam ou não, se inspiram no que a gente faz. Dos outros 30, 20 perde a postura pra ter hip hop. É você que me disse, tá entre os 10 ou os demais.